3-3-1, posição 8, para pushback e acionamento. 1-3-3-1, autorizado se entrando para o táxi. Vicente, para a pronta para o táxi, voo no 3-3-1. 8-7. Q8-7, sonado 5-1-3-3, confirme? Confirme, voo no 8-7, não 5-1-3-3. Q8-7, ciente. Agora em contato radar 9 milhas e meia, sul de Salvador. Vigilância radar. Ciente, 8-7. Suba restrito ao nível de voo 340. 340 restrito, voo no 817. Salvador, é Golf Tango Fox. Quem chamou o controle? Vento 1, 40 graus, 08 mais. Vem decola, voo 1271 da pista 10. No 8-7, passa 140, chama o centro. 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5, boa noite no 7. Salvador, Elta 3601, no taciente das condições, autorização para São Paulo, Congonhas 340. Gente, aguarde o código, Elta 3601. Aguardando, 3601. Salvador, gol 1331 para o táxi, com POB de 169, autonomia de 3 horas e 46, alterna Galeão. Uno 331, táxi via Pátio 1, Indy Alfa, no ponto de espera da 1-0, reporte pronto. Ajuste 1-0, 1-2. Esse é o táxi via Índia, via Pátio 1, Indy Alfa, no ponto de espera, o gol 1-3-3-1. 1271, decola os 47, controle 119, decimal 8, uma boa noite. 198, obrigado, Gol 271. Controle, Salvador, Gol 271. 271, sube e mantém a 390 na saída PUCA, vigilância. Final 390, Gol 271 na PUCA. 13, Pátio 1. Autorizado o início e chame para ingresso no Pátio 1. O Isso e Juliette mais. Afirmativo, chama ali. Então 3601. Então 3601 para São Paulo, Congonhas, autorizado, nível 340, decola da pistola 0 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bridge, aerovia Perzulu no meia, Belo Horizonte, direto Trive, direto Poços de Caldas, controle Salvador Opera em 119, decimal 8, aciona 5406, TAM 3601. TAM 3601, centro, autorizado São Paulo, Congonhas 340, decola da 190, primeira curva é à direita, saída da AEL, Leda, direto Bridge, Upers do 196 até Belo Horizonte, direto Trive, direto Poços de Caldas, controle é 119, decimal 8. O transponder é o 5406. O 3601 somente vou retificar. É, após Trive é Pirassununga. O próximo fixo. Chame pronto para prospeccionamento. Ah, beleza, então. Após Trive Pirassununga, tá 3601. Torre Salvador, Gol 1331, ponte perto da 10, pronto. Voo 1331, a linha decola da Piscina 0, vento 120 graus, 06 nós. A linha decola da 10, voo 1331. Salvador, voo 1155, 810, repete, pushback, start up. Voo 1155, clear, report ready for taxi. Report ready for taxi, voo 1155. Alfa solicita reboque da aeronave do pátio 3 para a ponte número 8. Alfa Zulu Alfa, este é o controle Salvador. Torre Salvador, Alfa Zulu Alfa. Alfa Zulu Alfa, prossiga. Bom dia, solicita o reboque da aeronave do pátio 3 para a posição 8. O Alfa vai aguardar, tem um webjet que já iniciou, que estiver aqui no pátio 3. Ordene com o pessoal do solo para iniciar seu pushback após o reboque do webjet passar a retaguarda. Positivo. Salve Salvador, webjet Juliette Mike, pronto para ingresso, pátio 1. Gente, confirmando somente a posição de parada. Posição 3. Está livre até o gate 3, o Isso Jet Mais. Afirmativo. Ono 271, chame Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 2685, 1271. Torre, Whisky, Juliette, Índia. Whisky, Whisky Juliet Índia, prossiga. Whisky Juliet Índia, solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 10. Whisky Juliet Índia, aguarde para o início do reboque. Não aguardo, Whisky Juliet Índia. Uno 331, decola ao 53, controle 1, 19, decimal 8, bom dia. Tiago, Uno 331, passando 1600, só fechuda. Bom dia, Uno 331, vigilância, suba ao 360, conforme autorizado. 360, conforme 331. Go 1155 clear taxi via Apron 1 India and Alpha, holding short holding point runway 10, report ready for departure, KNH 1012. Taxi via Apron 1, Indian Alpha, holding short of runway 10, we'll call, ready for takeoff, go 1155. Alpha, autorizado o início do pushback no pátio 3, chegando para ingresso no pátio 1. Ok, Alpha Zulu Alpha, sim. O Whisky Juliette Índia na escuta? Prossiga a torre, Índia na escuta. Vai aguardar o início do reboque do Alpha Zulu Alpha e após pode iniciar o pushback. Após o Zulu Alpha, Juliette Índia inicia, graças. Salvador, Juliette, uma equipe finalizando o reboque, obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Salvador, o TAN 3601 está pronto para o pushback estacionamento. Remoto no 4, autorizado, Tintero Táxi, TAN 3601. Autorizado, pushback estacionamento, TAN 3601. Cleared for lineup and takeoff, runway 10, wind 130 degrees, 08 knots. Clear, lineup and takeoff, 1-1-5. 331, subestital 320, chame em Recife, 1251, alterna 1-3325. Recife, 320, chamando agora Recife, 251, 1-2-3-2-5, obrigado. Salvador, Alfa, Zulu, Alfa, solicito autorização de ingresso até ponte 8. Alfa, Zulu, Alfa, aguarde para ingresso no pátio 1. Alfa, Zulu, Alfa, sim. Gol 1155, airborne at 01, departure 109 at a small 8, good day. 119 at a small 8, so long. O TAN 3601 está pronto para o táxi, 145, 4 horas e 15, galeão. 3601, no táxi via Pati 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, reporte pronto, ajuste 1-0, 1-2, ajuste. Ok, autorizado via Pati, Índia Alfa, no ponto de espera, vai chamar e 1-0, 1-2, da 3601. 1-1-5-5. O Alfa vai guardar passagem do Airbus da TAM. E após ser livre ingresso, Patiú. Alfa Zulu Alfa, sim. Bom dia, Xenai 6251. Xenai 6251, aguarde de cópia Guarulhos. Só para dirigir, confirmar a subida prevista? Da Euleda Crate. Whisky Juliet India na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1, no posição 1-0. Whisky Juliet India, livre ingresso, pátio 1. Livre ingresso, Juliet India. Point 1, if enable, 13325. 125.1, if enable, 3601, decola o 07, controle 119.8, bom dia. Bom dia. Oceano 6251, cópia. Escuta, prossiga. Oceano 6251 para Guarulhos, autorizado nível 360, decola da pistão 90 com primeira curva direita. Saída da El, Leda, Krat, AeroVP 14, até Gruf. Aerovia Peso 16, Belo Horizonte, após direto Trive, Aerovia Peruísque 58, até Poços de Caldas. Controle Salvador, opera em 119.8, aciona 5414, Oceanair 6251. Utilizando o Guarulhos 360, decola da 10, com a direita da El, Leda, Krat, APZL 14, Grupo, APZL 16, PHZ, Poço Trive, APZL 58, Poços de Caldas, controle 198-541-4, atenção. Correto, chame pronto para o pushback acionamento, Xanair 6251. Passará, obrigado. Sou em Salvador, Alfa Zulu Alfa, finalizando a reboca na ponte 8. Gente, bom dia. Bom dia. comando, término do reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 10. Grato, bom dia. Gente, bom dia.